Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa que debate apenas assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos, por isso tenho comigo sempre quatro deputados municipais. Temos um podcast em arquivo.org, somos também ouvidos no Porto e em Setúbal. Estão aqui hoje o Jorge Nuno de Sá, do PSD, Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, Sofia Lisboa, do PCP, o Ricardo Marques não pode hoje estar presente, mas é substituído por Nuno Saraiva, que também aqui está, bem-vindo. Vamos neste fórum falar de Rita Rato, porque se soube que passou afinal para os quadros da EGAC num processo no mínimo obscuro, uns dias antes das autárquicas em 2021, quando o PS perdeu a Câmara de Lisboa para o PSD. Também vamos falar de um debate que ia acontecer da Assembleia Municipal de Lisboa, subordinada ao tema genérico A Ética, de Carlos Moedas. Tinha sido proposto pelo LIVRE, mas não aconteceu. Vamos saber porquê mais à frente neste fórum. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Vou começar por si, Sofia Lisboa. Muito bem, eu vou falar sobre o mês em que nós estamos e o mês em que nós estamos com o mês de Abril. O mês de Abril e a importância que tem para Lisboa, que não é considerada na sua característica histórica, no seu caráter histórico por este Executivo, e portanto as festas de Abril este ano não só repetem aquilo que foi uma novidade do ano passado, de deixar de haver o concerto popular que juntava milhares de pessoas no Terreiro do Paço a celebrar o 24 para o 25 de Abril, não só esse acontecimento se repete, que é deixa de haver esse concerto. Ou seja, com Carlos Moedas isso não tem acontecido. Não isso? Aconteceu o ano passado e este ano novamente não acontece. Okay. E aquilo que nos foi apresentado foi um programa que se chama Festas de Abril, com duas andorinhas muito bonitas e que fala de primavera, liberdade, património, as andorinhas, a chegada do bom tempo. E de facto é curioso, porque sentimos que de facto este Executivo não esconde o estar a levar à letra aquela apreciação de que agora é a nossa vez, a direita tem que impor a sua agenda, e que não é inocente o facto de nós termos um programa no mês de Abril que se refere às festas de Abril e ao mês de Abril, e é um esforço deliberado de apagamento daquilo que são a relação que tem esta cidade, a relação histórica que tem esta cidade com o 25 de Abril, com a Revolução, e essa descaracterização de facto é uma coisa muito, muito triste para quem aqui está na cidade, e que por vontade ou contra a vontade do Presidente da Câmara vai fazer as comemorações populares e não vai deixar de estar nas ruas. E não deixa de ser curioso que aqueles que tanto insistiram para que o 25 de Novembro também tivesse celebrações dignas da sua importância para o nosso regime democrático, estou obviamente a pôr as palavras na minha boca, e que depois considere que um momento como o 25 de Abril não deva ter importância do ponto de vista da organização também institucional para marcar esse dia importante e fundador da nossa democracia. Mas acredita que o 25 de Abril vai ser passado em branco pela Câmara de Lisboa? O 25 de Abril não tem programação nas festas de Abril da cidade, e portanto isto é uma ação deliberada, não é? Nós não deixamos de ter um concerto que tinha esse cariz, não deixamos de o ter por obra e graça do Espírito Santo, não é? Ele deixa de existir deliberadamente e, aliás, aquele programa, se nós lermos o que ali está, se ouvirmos graficamente, nós percebemos que há uma intenção deliberada a expurgá-lo e a higienizá-lo de qualquer conotação com a Revolução de Abril, que é aquilo que marca este mês. Jorge Nuno de Sá, o seu minuto. Só notar a conversão da Sofia às obras de Espírito Santo, é sempre importante, nunca vem tarde a conversão. Eu hoje não queria transformar este minuto em obituário, mas hoje tem que ser. Morreu hoje João Magalhães Pereira. O João Magalhães Pereira foi um autarca em Lisboa, durante vários anos presidente da Junta dos Prazeres, teve muitos anos na Assembleia Municipal, militante do PST, número 622, morreu aos 83 anos. Um homem que gostava de viver a vida, um grande conversador, com que se tinha tertúlias magníficas. Falamos no final do ano passado, ficamos de marcar um almoço, entretanto eu adoeci e desencontramos e não aconteceu, mas queria relembrar uma faceta às vezes desconhecida dele. Ele foi o homem, o autor da letra da música que ganhou o Festival da Canção de 1967, o Vento Mudou. que foi a segunda canção a ganhar o Festival da Canção, e era um homem que juntava estas duas vertentes, ser autarca e gostar muito dos prazeres da vida. Que ser o vento mudou. Exatamente, essa. Toda a gente sabe e trauteia. E ele era um homem muito simples, muito modesto, apesar de toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento e tudo aquilo que ele fez ao longo da vida, que eu gostava muito, que eu gostava particularmente, e era foi um autarca marcante na cidade de Lisboa. Teve um papel muito importante na altura da reforma administrativa da cidade. Ele estava na Assembleia Municipal, trabalhou muito esse dossiê. Não queria deixar de lembrar aqui hoje, não quero transformar este minuto num obituário, mas João Magalhães Pereira é património da cidade, e eu não queria deixar de lembrar hoje, no dia que nos deixa, homenageá-lo, seguramente. A mim vai-me fazer falta, a Lisboa fazem falta homens como ele. Nuno Saraiva, que hoje substitui o Ricardo Marques, do PS, o seu minuto. Antes de mais, boa tarde, e dizer que é um gosto estar aqui convosco. Nós é que agradecemos. Não estarei seguramente à altura do brilhantismo do Ricardo, mas até porque isso ele não permitiria. Mas seja como for, darei o meu melhor. O meu minuto não tem diretamente a ver com Lisboa, mas tem a ver com a cidade, tem a ver com o país, tem a ver com a Europa e com o mundo. Que eu acho que abril começou bem, e quero já convidar a Sofia para vir às comemorações do 25 de Abril em Benfica, porque nós não nos esquecemos do 25 de Abril no Palácio da Aldeia, e portanto lá estaremos a assinalar essa data marcante da nossa história democrática. Mas eu acho que abril começou bem com a derrota de Viktor Orban, e eu acho que não quero deixar de dar aqui os parabéns e de saudar. Não é que eu seja propriamente um entusiasta de Peter Magyar, que nome tão apropriado para quem vai ser líder de um país como a Hungria, mas não queria deixar de saudar aqui nas pessoas da Angélica e do Jorge a direita democrática portuguesa, porque de facto eu acho que com a derrota de Viktor Orban ao fim destes 16 anos, que eu diria, vou ser meiguinho, de democracia musculada, eu acho sinceramente que vamos ver agora se é possível ultrapassar os bloqueios que a União Europeia enfrentou por causa deste senhor. Hoje Ursula von der Leyen já propôs o fim das unanimidades. Bem, ele já houve uma coisa que já veio dizer que não aceita, que é a entrada da Ucrânia na União Europeia com tanta rapidez. Mas também já veio dizer que vai desbloquear imediatamente os 90 milhões do empréstimo. Pois, claro, ele também tem bloqueios de entrada de dinheiro bem fortes no seu país, não é? E portanto, eu acho que do ponto de vista da democracia é saudável o afastamento de Viktor Orban. E isso, para mim, é porque estava a ter uma rampa deslizante. Acho que isso significa para todos os efeitos, para um país como nós, que é um país tão saudosista, ou melhor, tão grato, não é saudosista, é grato a abril, este mês de abril, no plano nacional e internacional, começou bastante bem. Angélica, falta ouvir o seu minuto. Bem, antes de mais, cumprimentar aqui os meus colegas de painel e a quem nos ouve. Eu iria falar precisamente do tema da Hungria e do afastamento de Orban, provavelmente pela mão de muitos jovens, numa participação histórica. Nunca houve uma participação tão grande, aparentemente, pelos registros que foram noticiados. Mas, dado este primeiro minuto da Sofia, eu não podia replicar que não é possível dizer-se que se apaga abril e se apaga o 25 de abril por não haver um concerto. Na véspera, não é possível. 24 para 25. Não é apenas o concerto. E, portanto, refuto o tema da cultura de direita, que eu agora tenho ouvido. Agora a esquerda iniciou esta campanha de cultura de direita. Não parece nós que cunhámos que o 25 de abril não é dos amantes da liberdade, mas é de uma é certa só da esquerda. Esquerda. Sim, sim. E, portanto, não, o 25 de Abril é de todos aqueles que amam a liberdade. Também é dos de direita, não é? Eu deixo o 25 de Abril, desde que a Iniciativa Liberal foi fundada, sempre com muitos insultos eu no fiz início. Um concerto no Largo do Carmo. Sempre com muitos insultos no início, agora está muito mais tranquilo. Já abrandou, sim. Está muito mais tranquilo e até já somos recebidos de forma entusiasta por muitas pessoas e, portanto, é sempre muito divertido. Nunca abdico de descer à Avenida da Liberdade, precisamente para mostrar isto. Muitos dos meus familiares não eram de esquerda, eram de direita, sofreram muito antes do 25 de Abril, com a ditadura, sofreram muito depois do 25 de Abril com o PREC, e o 25 de Abril pertence a todos aqueles que adoram a liberdade e, portanto, não tem nada a ver com o tema de ser de esquerda e direita. Permitem-me só uma provocaçãozinha. Vamos a isso. Muito rápida. Claro. Nós fazemos isso todos os programas. Eu acho, francamente, que abril de facto não tem donos. Abril é do país. É isso mesmo. Abril é de todos nós. Mas a verdade é que quem cunhou, para usar a expressão da Sofia, a expressão cultura de direita, não foi a esquerda. Uhum. Vocês atribuem à Margarida um poder? Não foi a esquerda. Papel, um poder, que ela não tem. Vamos lá ver. Eu atribuo à Margarida e ao partido que ela representa o poder que vocês lhe deram, que é o poder de caucionar o governo de Carlos Moedas, a governação de Carlos Moedas. É só isso e mais nada. Mas quem é a Margarida? A Margarida Bentes Pinedo é que fez uma intervenção. Essa é a Margarida Bentes Pinedo. A ex-CDS, curiosamente, e ela foi ela que disse: esta é a nossa vez, agora é a nossa vez. Foi ela que disse. E disse: eu sou amigo da Margarida, mas achava que era só para situar também os ouvintes ouvirem só a Margarida, depois não percebem quem é. Mas não foi apenas essa. Essa foi um marco, não é? E nunca houve um distanciamento como agora a Angélica aqui fez. Isso não houve e as perguntas foram feitas diretamente. Mas as pessoas também se calhar consideram que não têm que estar a fazer distanciamento nenhum, porque isso é mais do que lógico. O 25 de Abril é toda a gente, não é só do E não há cultura de direita e cultura de esquerda. Quer dizer, para mim isso nunca existiu. Bom, vamos então falar de Rita Rato, porque se soube que passou para os quadros da EGAC num processo no mínimo obscuro, uns dias antes das autárquicas, em 2021, quando o PS perdeu a Câmara de Lisboa para o PSD. A ex-deputada do PCP passou a integrar os quadros da EGAC através de um processo interno muito rápido e sem obedecer aos trâmites legais. Segundo a revista Sábado, a integração ocorreu em setembro de 2021, apenas duas semanas antes das autárquicas, que ditaram então a perda da Câmara de Lisboa pelo PS, em causa a transição de um contrato em comissão de serviço para um vínculo sem termo na categoria de técnica superior na área de museologia património, na EGAC. O processo terá sido desencadeado pelo diretor dos recursos humanos da EGAC, que propôs então a integração da então diretora nos quadros da empresa. A decisão foi aprovada no próprio dia pela então presidente da EGAC, Joana Gomes Cardoso, tendo o contrato sido formalizado no dia seguinte. Jorge Nuno de Sá, vou começar por si. Isto toca a todos, não é? Toca a todos. Estas coisinhas, estes favorzinhos. Mas não deixa nunca de sentirmos um bocadinho de vergonha alheia, quer seja de que partido for. Quer dizer, já tínhamos maturidade suficiente para não fazer estas habilidadezinhas. Esta novela da Rita Rato já me enfada um bocadinho, confesso. Eu não tenho grande pachorra para estas coisas. E vi o jantar de desagravo na Casa do Alentejo, disse que ia dizer isto e tenho que dizer. Aqui a nossa companheira Sofia Lisboa entoou lindamente a Grândola Morena. Eu penso que ela era a terceira pessoa mais nova da sala. A Grândola Vila Morena, ela era a terceira pessoa mais nova da sala, havia duas crianças ao pé dela e abraçadas a ela. De resto era quase só canadianas e andarilhos, mas isso, e não foi organizado pelo PCP. Só espero que o PCP organizaria uma coisa muito melhor, isso eu não tenho qualquer dúvida. Sim. A organização neste país, há duas instituições, a Igreja Católica e o PCP. O resto é tudo amadores. Eu dou o braço a torcer e não há cá. Acho que isto já é uma novela, quer dizer, a Rita Rato não foi demitida, não foi exonerada. A Rita Rato não lhe foi renovada a comissão, já tinha sido renovada uma vez, fez dois mandatos, acabou e foi renovada. E hoje lembrei no nosso promoção pelo Carlos Moedas e pelo Diogo Moura, não é? Portanto, PSD e CDS, uma altura que seja, não foi substituída propriamente por uma desconhecida, por uma ignorante na matéria, por uma não, mas aqui a questão é outra. Não, mas a eu só queria deixar isto passagem também. Parece que isto voltou-se a repetir. Aliás, o Partido Unitário, que agora o Bloco, que é o partido que tem um vereador, um deputado, um eurodeputado e só, apropriou-se um bocado deste evento, fazendo lá grandes fotografias, estavam a defender a democracia. É uma treta, porque quem lá foi colocado nem foi um antidemocrata, nem foi alguém para reescrever a história do Aljube. Isto é importante que se repita, porque senão vai-se criando a ideia que parece que houve aqui um assalto do Aljube. E gosto muito da Anabela Valente, independentemente de termos divergências partidárias, mas acho que é uma belíssima escolha. Aliás, para lugar. Aliás, foi uma pessoa do Partido Socialista que escolheram para o lugar. E que é não? Quadro da EGA, que nem sequer é uma contratação à 25ª hora, é uma pessoa que é do quadro da empresa. Esta contratação da Rita Rato, eu sei o que é que a Antonieta vai dizer. Vai dizer, todos os partidos já fizeram isto. Já, infelizmente. Todos. Infelizmente. Toca a todos. Amigo. Infelizmente. Agora, o que isto. Agora ninguém isto, escapa. Isto é abrir a porta ao moralismo, não é? E aí é que nós devemos ter algum cuidado ao fazer as coisas. Eu não tenho nada contra a Rita Rato ser integrada nos quadros da EGA, que num processo transparente, claro. Se calhar bem merecido e não certo. É? Nem sequer me sinto habilitados para avaliar. Com não percebo nada da área. A questão não é essa aqui. Exatamente. Agora, este processo estrasanda por todos os lados. E se eu fosse a embaixadora Ana Gomes, vinha aqui dizer que achava que o Ministério Público devia investigar esta situação, mas como é filha dela, se calhar ela vai esquecer de dizer. Pois, não vai dizer isso. Mas, quer dizer, evidentemente que o processo não é bonito. Se me perguntarem, já existiu no passado? Claro que existiu. Claro que o PSD já o fez, o PS já o fez, já todos o fizeram. É vergonhoso. Não é preciso fazer estas coisas. Não precisamos de andar atrás destes expedientes. Isto mancha toda a gente. E a própria Rita Rato não devia dar... Não devia, se bem que... e ainda aqui ao direito dos trabalhadores, que será defendido seguramente à minha direita na mesa, à minha esquerda na ideologia, pela Sofia, a trabalhadora não pode ser imputada a nada, porque ela não tem nada a ver com o processo que a contratou. Eu já sabia, por isso é que eu estou a antecipar-me. E, portanto, agora, a quem fez este tipo de procedimento, devia haver alguma penalização, pelo menos passar por uma vergonha pública. Não vivemos é tempos para fazer essas coisas. É óbvio que não vai haver, coisas. Nunca há, não é? E não. É óbvio que a trabalhadora não a pode trabalhadora ser não pode fazer nada, nem e pode bem. Alterar a situação. E bem, porque bem, as pessoas, à partida, são alheias a esta situação. Agora, este tipo de processo devia ser evitado, porque não é não, como havia o outro, não havia necessidade. Não havia necessidade. Isso Sofia, é que não havia, de certeza. Eu penso sempre nestas questões, penso sempre, são as pessoas a querer arranjar a sua vidinha e estarem-se um bocado a marimbar para o resto do contexto e para o resto do conteúdo. E agem todos da mesma forma quando é a tua vidinha que está em jogo, o teu emprego, o teu salário, o teu futuro profissional. Se não e, é, portanto, parece. Se não é, parece, não é? Eu acho que o que é mais importante é nós retirarmos um bocadinho essa perspectiva individual, até porque isso coloca um julgamento moral de quem tenta fazer qualquer coisa para justamente ter algum tipo de benefício individual. Isso existe e isso é naquilo que estamos de acordo, é que isso existe em todo lado. Sim. Que, enfim, as pessoas são pessoas, etc. Qualquer agora, aquilo que eu não estou de acordo, é pensarmos que de facto isto tem esse ponto de partida. Não tem. Não é? Portanto, nós aqui estamos a falar. Qual e estamos ponto de partida? A dizer, o ponto de partida da pessoa fazer a sua vida individual, resolver a sua vida, não é? Portanto, tratar da sua vida. Então foi para resolver a minha. Como é que não tem? Não tem porque isto em tem. Que sentido a ver é que com... não tem? Como não. é que sabe que não tem? O sentido é que nós, se temos aqui que apurar alguma coisa, temos Sim. que apurar do ponto de vista da responsabilidade de quem fez este procedimento e que possa ou não ter sido ilegal. E que neste caso nem sequer é único, e não é, nem sequer é único deste período. Nós tivemos também noutros equipamentos municipais a mesma prática nesta altura. Para o São Luís aconteceu. Mas para é casa uma má prática, Fernando estamos Pessoa. De acordo. Sim, absolutamente. Se exige outro tipo de procedimento, e neste caso era, não era sequer o problema. Era ir a reunião de Conselho de Administração da EGEAC. Ou seja, tinha que ser aprovada em reunião de Conselho de Administração. Portanto, se isto era o procedimento, então apure-se o que tem que se apurar. E porque é que não foi feito, não é? Isso, na nossa perspectiva, é apure-se o que tem que se apurar. Isto não tem a ver com aquilo que foi ou não um benefício para aquela trabalhadora em concreto que em passa concreto, a estar salvaguardada nesse ponto de vista. Não e, fui eu caso, que fulanizei esta discussão naquela trabalhadora em concreto. Não, eu também quem, não. Eu quem também escolhe não. as maduras, escolhe as verdes eu a também seguir. Não, eu pois, também não. E por isso é que digo pois, que pois. Houve outros equipamentos municipais em que a coisa aconteceu no mesmo sentido, de, o diretor do equipamento que passa a estar integrado. Certo. E isto, de facto, já houve, estávamos aqui a falar de se foi ou não pedido esclarecimento, eu ouvi, isto foi público, na SIC, uma reportagem que há declarações da Joana Gomes Cardoso relativamente ela dizendo que não era necessário, etc. Enfim, isto aqui é uma palavra de uns contra de outros e que só se pode medir. Sim, depois tem de aquela dosezinha de ser uns dias antes das eleições autárquicas e de ser aprovado no dia seguinte, claro, a se ter sido e, portanto, proposto. Com certeza que, é tudo muito rápido, com certeza é tudo muito. Que nenhum de nós pode dizer que não está a favor de que sejam apuradas todas as responsabilidades e todas as ilegalidades. Agora, aqui, mais uma vez, acho que é importante dizer isto. Não é, às vezes é o PSD, outras vezes é o PS e agora é uma outra coisa. Isto foi a gestão do PS. Não foi o PCP. Era o PCP que estava na EGEAC. Certo. Portanto, atenção, não é o PCP que está na EGEAC nesta altura. Certo. Nem é o PCP que está na EGEAC agora. Portanto, só beneficiaram do RH. Não, mas não claro. É. Estamos a falar de uma pessoa que era diretora. Eu, por acaso, acho que possivelmente isto é uma isto questão não tem a ver com de amizade. De afinidade pessoal, como é pronto, evidente. Vem as eleições. Mas pode ser corrida, mas o PCP para fica na quadro. Mancha porque ela é. Porque ela também é PCP, porque escolheram esta bandeira para erguer nas últimas semanas. Não, mas na verdade eu até gostava de terminar dizendo isto, que é, eu acho que este artigo, que é também, e toda esta coisa de agora virmos com esta situação Catarina de... Catarina Eufémia da Cultura. De, exatamente, isso. Foi essa expressão utilizada na Assembleia Municipal e, portanto, de repente, haver esta denúncia relativamente a este caso em concreto. Eu considero que é para desviar de uma outra coisa que... E aí sim o que tem estado em cima da mesa e que não tem a ver com a Rita Rato nem com o Francisco Frazão. Tem a ver com se dizer há uma mudança de ciclo que é perfeitamente natural, noutras coisas, como no caso das festas de Abril, que ainda há pouco falava, é o vice-presidente da Câmara a dizer, mas isso é a EGEAC que decide o programa das festas de Abril, não tem nada a ver connosco, com responsabilidade da Câmara, e portanto tudo pode ser resolvido e justificado com os ciclos. Há uns que é para manter porque as pessoas estão lá há décadas, há outros ciclos que era importante que se fossem mudados, mas é estes dois equipamentos em particular, e portanto aqui a questão é, há um poder discricionário, que não dá justificações, que até se ofende, como foi o caso do vice-presidente da Câmara na Assembleia Municipal, muito ofendido, porque é que a esquerda está a pedir explicações. E portanto, ele é isto. Não, mas a questão é, exatamente, a esquerda, neste caso era o PCP que estava a motivar aquele debate da atualidade da cultura, quer explicações, quais são as avaliações, claro, que estão feitas... Claro, por isso é que leva agora com a contratação. Quais... Mas não é apenas da Rita Rato, não é? Certo. Portanto, aqui estamos a falar, há outros equipamentos em que esse procedimento aconteceu. Sim, mas no caso destas, não desta passagem para os quadros da EGEAC, mas no caso da não recondução, é prerrogativa do Presidente da Câmara, claro, e da Câmara de Lisboa, portanto, renovar, claro, a sua EGEAC, mas, a claro, sua EGEAC, no mas caso, renovar ou não, não é? Está nessa dependência, portanto, qual é o espanto? Quando a Rita Rato foi nomeada, os outros todos perguntaram porque é que tinha sido ela. Bem, não, sim, ela até. Pois, mas sim, ela até foi. Foi uma grande polémica relativamente a um concurso público, sim, que foi feito, pois, que nem sequer... com os candidatos. Portanto, nem foi uma grande polémica. Fosse... Agora, foi... ela foi... agora, por que exemplo. Que... Vamos falar mas sobre foi... os concursos mas públicos. Ela foi reconduzida. Mas ela foi reconduzida pelo presidente Carlos Moedas durante mais 4 anos. Foi reconduzida. E eu não vi. Outros são reconduzidos. Faltou um aplauso ao Carlos Moedas há 4 anos. É verdade, faltou. Mas ainda vão a tempo, será? Há 4 anos o engenheiro Moedas tomou uma grande decisão O engenheiro Carlos Moedas não estava na mesma posição há 4 anos que, então, que está agora, desde o primeiro dia. Não, porque nós podemos dizer que agora tem maioria absoluta porque tem uma vereadora independente que lhe dá essa maioria absoluta, mas desde o dia 1 e com, não mudou, com não o acordo, mudou nenhum diretor de equipamento acordo, há 4 anos. Com o estava em minoria. E eis, portanto, agora não. Aí chega, convém dizê-lo. Aí chega, exatamente. Pronto, não é exato, só uma vereadora independente, Sim, mas agora é independente. Não é uma vereadora independente qualquer. Mas qualquer outro, claro, não é? Agora, mas aqui ela é há mais tempo independente, foi chega já. Pois, vou tentar concluir para passar aqui para outros também darem a opinião. Mas aquilo que eu considero é que este entendimento de que o Carlos Moedas, a partir de agora, pode limitar o tempo de regimental para a oposição falar em reunião de Câmara, e quem deu essa permissão de reduzir o tempo da oposição foram os dois vereadores do Chega, desde o primeiro dia, que aprovaram todas as grandes opções do plano, o orçamento. Portanto, a verdade é que, sem o mandato dos lisboetas, que não criam a direita a entender-se com o Chega, isso é o que está a acontecer. Está a acontecer desde o primeiro dia, e isso é qualquer coisa, de facto, que... E já podemos falar disso a seguir, relativamente ao tal debate que depois não aconteceu, que sim, é está a ser feito nas costas das pessoas de Lisboa que não queriam o entendimento. Mas como nas costas? As pessoas foram eleitas, os vereadores que são eleitos pelos lisboetas, tal como claro, os outros foram eleitos, então, ou não? Mas eles não podem dizer uma coisa na campanha, não deviam dizer uma coisa em campanha. Ah, e fazer outra e fazer depois. Outra, e uma coisa muito clara, que é não, eu não faço qualquer tipo de aproximação aos mas extremos. Mas não há alianças com o Chega. Há esperteza aqui. Não há, esperteza. Não há oficialmente, mas claramente há oficiosamente. E isso já foi aqui falado várias vezes, nomeadamente em relação à atribuição de cargos em troca desse aval e desse entendimento. Mas são favores políticos que todos fazem. Isso não é nenhuma novidade. Na última reunião de Câmara vimos o Bloco de Esquerda chegar a votar em única. Não há única, sim, entre não há uma única, a mesma não proposta. Há nenhuma explicação há para dois vereadores do Chega decidirem que vão votar a favor de ter menos tempo para falar nas reuniões de Câmara, que não seja de um entendimento para limitar o tempo da oposição. Angélica, a sua opinião sobre este caso? Bem, eu acho que esta situação da nomeação da Rita Rato acabou por tornar toda esta contestação por parte de alguns partidos de esquerda à volta da Rita Rato como se fosse uma mártir que dava vontade de chorar porque estava, sim, a ser afastada, tornou tudo completamente patético. Agora ficou tudo patético porque soube que isto aconteceu. É tão patético. E a Rita Rato esteve sempre bastante calada, a verdade é essa. Muito calada, aliás. Eu no lugar dela também teria estado bastante calada. As declarações que ela fez à saída, na altura eu não percebi muito bem, porque ela não parecia zangada, ao contrário do PCP, do Bloco de Esquerda, todos histéricos, e ela toda muito tranquila. Eu realmente achei aquilo muito estranho. Mas achei, bem, a senhora até reconheceu por ter... sido reconduzida por Carlos Moedas uma, sim, vez, e portanto se calhar agora quer-se manter um bocadinho à margem da situação, e ela também está afastada do PCP e portanto se calhar quer-se manter à margem. E eu, mas muito honestamente, eu na altura olhei para aquelas declarações e fiquei surpreendida, porque parecia duas realidades diferentes, não é? A esquerda a rasgar as vestes, competições, e a Rita Rato volta, e ela tranquila da vida. Eu agora percebi... Se calhar teve um ataque de fé, também estava a rezar. Porque é que ela está tranquila da vida? Ela está-se a borrifar para os partidos que quiseram fazer dela mártir. Ela orientou-se, fez o que, enfim, seguiu o caminho. Agora pode-se discutir se isto está correto, se não está correto. Eu não vou entrar por aí, eu não conheço os detalhes, portanto eu não vou estar a comentar aquilo que eu não conheço. Foi esta campanha toda à volta do endeusamento da Rita Rato e do outro senhor como verdadeiros mártires da cultura horrorosa da direita. uma coisa completamente patética, tão patética, tão patética, que eu acho que o partido que foi aquele que começou a pôr as garras de fora, mas depois rapidamente recuou e viu atempadamente que isto ia dar porcaria, foi o PS. E por isso é que se vê a extrema-esquerda toda muito histérica e o PS muito mais tranquilo no seu lugar. Viu muito à frente e viu que isto não ia correr bem e, portanto, fez bem e ficou quieto. Nuno Saraiva, falta ouvi-lo assim. Não, vamos lá ver. Eu acho que há aqui três coisas que é importante dizer. Em primeiro lugar, e eu nisso estou completamente à vontade, não acho nada que este processo tenha sido secreto, tal como escreveu a revista Sábado, que aliás gosta sempre destas coisas, destas fórmulas do secretismo, porque isto vende jornais, como é evidente, isto é aquilo que vende papel, é, as pessoas adoram espreitar pelo buraco da fechadura. Pois, mas quando eles descobrem algumas coisas destas, Antonieta, primeiro, o acordo não foi secreto, nem o processo foi obscuro. Porque, como nós sabemos, este tipo de nomeações, de entradas no quadro, mas etc. ninguém falou aqui em secreto. Num acordo secreto, a Antonieta falou num processo no mínimo obscuro. No mínimo obscuro. E, portanto, o que eu digo é, nem é secreto, nem é no mínimo obscuro. Porque este tipo de entradas no quadro, como nós sabemos, na administração pública, são publicados. E, portanto, as publicações tornam as coisas... E já lá estão desde este ano, Tornam as coisas absolutamente públicas. Este é um primeiro ponto. Em segundo lugar, não deixa de ser bizarro que um processo que aconteceu há praticamente 5 anos, só agora é que viu a luz do dia, precisamente... Posso? Eu tive aqui... Eu sei que isto é um debate, mas eu às vezes... Foi uma deputada do PSD, que lançou a coisa na Assembleia Municipal. Foi. E, portanto, se calhar, isso dá bem nota daquilo que é a relevância que foi atribuída a este caso. Eu não estou a dizer que não tem relevância, atenção. Não sou eu que estou a desvalorizar. Mas também não está a dizer que o processo terá sido todo normal e correu normalmente. Não acho que tenha sido totalmente normal. Com essa normalidade toda teria ido então ao Conselho de Administração, também não acho bonito. E tenho que o dizer aqui, não acho bonito ouvir o Jorge dizer que, se eu fosse a doutora Ana Gomes, eu percebo que é uma provocação, então? Se eu fosse a doutora Ana Gomes, exigia que o Ministério Público viesse investigar. Agora, como é a filha dela, não tem nada a ver ela com não isso. Existe para todos. Vamos lá ver uma coisa. Exige, com certeza. É o discurso moralista. Faz essas exigências com toda a gente, é a doutora Ana Gomes. E quantos processos com 5 anos ela vai buscar com esta lógica? Ó Jorge, mas eu acho que, se há favor que nós temos que fazer à democracia, é fechar esta torneira. É de não... Não. Não é só fechar esta torneira, é de não sermos populistas. Esta coisa de querer trazer o Ministério Público sistematicamente para a política é uma forma de ajudar a matar a democracia, ou pelo menos dar-lhe uma carga de toxicidade tremenda. Mas quando começam uns, depois vai por aí de fora. Claro. Pois, Antonieta, toca a todos, não é? Como eu disse no início. Eu custa-me muito usar expressões como orientar a sua vida. E eu percebo que essa linguagem, que é uma linguagem um bocadinho de... E eu peço desculpa, não vai levar a mal, mas é mesmo aquilo que eu penso. É uma linguagem quase de mesa de café. Eu usei isso no sentido que as pessoas o que acham com estes casos, não é? Mas eu percebo o seu papel. Claro que é péssimo. Mas eu percebo o seu papel agora. Mas é o que parece, não é? Eu não consigo, porque eu acho que a democracia merece um bocadinho mais do que isso. Merece um bocadinho mais do que isso. Pois merece. Merecia não que estes casos não existissem sequer. Merece, mas no meu ponto de vista, merece algum cuidado mais com a linguagem, que é para não darmos aso, lá está, como dizia há bocado o Jorge, e com toda a razão, a não darmos aso a escancarar as portas do moralismo e, sobretudo, do populismo. Eu acho francamente que, se houver alguma coisa para apurar, que se apure. Se houver alguma coisa para investigar, que se investigue. Que se houver alguma coisa para arquivar, que se arquive. Agora, acho, honestamente, que, insisto nisto, não estamos a falar de um caso isolado. Houve pelo menos mais dois casos na mesma altura. Tanto quanto eu julgo saber, a Joana Gomes Cardoso, que eu conheço bem, foi nossa colega jornalista, a Joana Gomes Cardoso, que eu tenho por uma pessoa decente e com uma ética, enfim, mais do que blindada, é a minha opinião, a Joana Gomes Cardoso garantiu, quando foi confrontada com isto, que tinha todo o poder para exercer, ou toda a competência, ou toda a capacidade para exercer, para fazer estas esta contratações. Esta nomeação assim. Estas contratações. Estas, não é esta, é estas. Estas. É estas. Convém não isolar a Rita Rato como se ela fosse assim uma espécie de... Lá está. Porque eu ouvi a Angelique dizer que a extrema-esquerda, e eu recuso-me a qualificar o PCB como extrema-esquerda, peço desculpa. Claro. O PCP... É normal que não queiram. Não. O PCP não é extrema-esquerda, fazer... peço desculpa. É uma definição. O PCP não é extrema-esquerda. A extrema-esquerda é outra coisa. Claro. O PCP é um partido, aliás, fundador da democracia, devo dizer. E portanto, isso Não, é um partido fundador da democracia. É um partido fundador da democracia e, por isso, na minha opinião, merece mais respeito do que esta coisa ser qualificado como extrema-esquerda. Mas isto são... Angélico, com certeza, é evidente, que eu tenho o direito também de opinar sobre as expressões. É por isso que estamos aqui. Mas, curiosamente, nem foi o PCP que ergueu mais esta bandeira. Não, foi o Bloco de Esquerda, curiosamente, claro, evidentemente. Aí sim foi a extrema-esquerda. Aí sim foi a extrema-esquerda. Agora, o que eu digo, o que eu quero dizer é outra coisa. É que, independentemente disso, é curiosamente a direita, quando se refere exclusivamente à Rita Rato, ignorando que houve outros dois casos, é a direita que está quase que a martirizar a Rita Rato. É a direita que está a contribuir com esse perímetro de segurança à volta da Rita Rato, que está a torná-la... Não, só fala dela, quer dizer... Só fala dela? Mas houve uma petição à volta da mulher e foi quem? Sim. E então? Quem é a sua petição? Quem tornou a Rita Rato a tema não foi a direita. Vamos lá ver se a gente se entende. Deixem-me só fazer aqui uma pergunta. Permitam-me só fazer-vos uma pergunta e peço-vos, enfim, se quiserem, naturalmente, até porque faz perguntas aqui à Antonieta, mas a Rita Rato fez um mau trabalho no Museu da Resistência. Mas quem é que está a falar disso? Não estou eu a perguntar. Mas nós estamos a falar disso. Eu conheço o trabalho. Nós mas já 90 dissemos pessoas, que ela fez um grande trabalho. Mas 90% das pessoas que subscreveram essas petições não fazem ideia do que é que ela fez. Claro, fazem-no só por motivações políticas ou partidárias. Senão o Álvaro Gilberto é mais visitado que a Torre de Belém. Não te digo o contrário. A pergunta que eu fiz foi: fez um mau trabalho ou fez um bom trabalho? É só isso que. Assim, acho que ela. Até acho que ela. Não é isso que está aqui em causa. Nem isso que estamos a falar. Até acho que ela. Até causa, acho não. que ela não mas eu digo dela. Mas o que eu digo é eu Nenhum até, nós, eu até, até acho é que novela. Ela até acho que ela eu também acho que é uma novela até acho que ela merece, ela própria até pelo trabalho desenvolveu merecia um bocadinho mais de respeito também. Concordo. isto dito e para concluir, eu pessoalmente acho, e aí discordo em absoluto quer do PCP quer do Bloco de Esquerda, eu pessoalmente entendo e o meu partido também entendemos que o engenheiro Carlos Moedas tem todo o direito de fazer as nomeações que entender. Que entender, a Rita Rato é, numa primeira instância, num primeiro mandato, chamemos-lhe assim, para simplificar, não, num primeiro mandato entra através de um concurso público e depois é reconduzida pelo engenheiro Carlos Moedas sem necessidade de concurso, como é evidente. E, portanto, o engenheiro Carlos Moedas, quando entender que nomeia e não faz concursos, tem todo o direito de o fazer. Esta conversa de que, ai, tal, mas é mais transparente, não sei o quê, sim, se calhar é mais transparente, mas... As nomeações políticas são possíveis, para portanto, cargos sim. de confiança política que ele entenda que são de confiança política são possíveis. Neste caso, até neste âmbito, não sim. estão em causa sequer as pessoas. Porque a Anabela Valente, que por acaso é minha camarada de partido, a Anabela Valente tem mais do que qualificações para aquele lugar e não tenha mais pequena dúvida que fará um excelente mas trabalho. Mas na conversa que se ouve, parece que vai para lá uma fascista. Bom, vamos para mudar o sim. Ao Partido Socialista ninguém ouviu dizer. Vamos seguir. Só faltaria, não é? Vamos seguir para intervalo. Eu só queria dizer que há pouco, quando falei do arranjar a vidinha, etc, etc, não é aquilo que eu acho. É, aquilo, é a impressão que dá. É a impressão que dá às pessoas para ficar ao registro. A grande Vila Moreira. Muito bem, fica ao registro. Vamos para intervalo, voltamos já a seguir. Museu do Fado apresenta Dicionário do Fado. Uma viagem de A a Z pelo universo do Fado. Todos os dias, uma letra, uma história. Dicionário do Fado. De segunda a sexta, às 10h30, 15h15 e 19h30, com Antonieta Lopes da Costa. Museu do Fado. Para ver, sentir e ouvir o Fado. Concertos, exposições, centro de documentação, cursos de guitarra portuguesa e muito mais para descobrir. Venha até ao Museu do Fado, em Alfama, ou visite museudofado.pt. Amália. Lisboa, 92.0. Porto, 91.0. Setúbal, 100.6. música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. E nesta segunda parte do Fórum Lisboa, queremos falar de um debate que ia acontecer na Assembleia Municipal de Lisboa. Ora, cá está Nuno Saraiva, um tema que a mim também me parece muito populista ter chamado este debate, mas já lá vamos, não é? E não será só a mim, mas pronto. Ia acontecer na Assembleia Municipal de Lisboa, subordinado ao tema genérico A Ética de Carlos Moedas. Como é que a Assembleia Municipal de Lisboa ia debater isto? Eu até tinha curiosidade em ouvir, mas tinha sido proposto pelo LIVRE, não aconteceu. O LIVRE tinha pedido este debate, os partidos à direita esclareceram que este debate era absolutamente populista, até tendo em conta que o segundo mandato de Moedas ainda agora começou. Na Assembleia Municipal, segundo percebi, a mesa aceitou o tema para debate, mas na passada terça-feira houve um recurso justamente sobre esta decisão da mesa, recurso esse que foi aprovado e assim sendo o debate não aconteceu. É isto, Angélica? Isso foi isto que aconteceu. É exatamente isso. Houve, no entanto, partidos da coligação que não concordaram que o debate ficasse pelo caminho, nomeadamente o CDS e a Iniciativa Liberal, que queria que o debate se mantivesse. Portanto, se houve uma proposta para que o debate, que se chamava A Ética de Carlos Moedas, não é? Não era a presidência, não era o executivo da Câmara, era a pessoa Carlos responsabilidade Moedas. Responsabilidade e ética de Carlos Moedas. Nós achávamos que então, já que querem, então vamos lá. Vamos lá, sim. Exatamente, mas a maioria não entendeu e, portanto, depois o debate não se deu. Até porquê? Porque eu acho que as coisas devem ser expostas para as pessoas perceberem a forma como o combate político se faz, para depois, em consciência, numas próximas eleições, saberem no que é que estão a votar. E, neste caso em particular, perceberem que raio de coisa é esta, de um partido, pôr em causa a ética do indivíduo, porque aquilo que eu questiono é, então, mas se há algum problema de ética, se há algum problema que a justiça tem que investigar, então que se avance com uma caixa no Ministério Público. Não é vir para a sobre o assunto tudo, A, B ou C, não é? A, B ou C, atitude ou A, B ou C. Ou o que for. E por isso é que eu, na semana passada, quando falei, acho que foi na semana passada, sim, que falámos aqui falei, disso, sim. Falei sim. Disto, eu seria contra qualquer debate sobre a ética de uma pessoa, fosse ela quem fosse, fosse ela do partido A, B ou C. Porque eu acho que isto é o populismo ao mais baixo nível e, portanto, fiquei com imensa pena. Eu só dizer o seguinte, assim, nem tudo o que é eticamente censurável é ilegal e, portanto, nem sempre a intervenção do Ministério Público. Portanto, fiquei com imensa pena que este debate não se fizesse, porque pelo menos então esclarecia-se que falta de ética sobre a pessoa Carlos Moedas é que o LIVRE acha que deve apontar. Teríamos assistido ao esgrimir de argumentos de todos os partidos que estivessem ali envolvidos e depois chegava-se a uma conclusão, fosse ela qual fosse. Agora, o que eu acho é que estas... Uma coisa é aquela... Ou é seja, isto seria um política. Tema pessoal, não é? Eu não acho, político. Exatamente, porque estava... Quer dizer, o título era este, era A Ética de Carlos Moedas. E, portanto, eu acho que uma coisa é o combate político, outra coisa é um combate pessoal. E os partidos que perdem eleições têm que saber perder eleições e têm que se comportar de forma conveniente, assim como aqueles que ganham eleições também têm que se comportar de forma conveniente. Sim. E continuo a dizer o mesmo. Se há algum tipo de suspeita ou em qualquer procedimento, então que se avance com uma queixa. Ou então que se avance com o debate propriamente dito, para esclarecer os lisboetas daquilo que seria esta falta de ética, para depois se votar em consciência. Agora, isto é uma mão cheia de nada. E é tudo muito bonito, mas quando vemos a política a tornar-se nesta coisa, em que eu marco um debate qualquer a dizer, qualquer dia, aparece a marcação de um debate a dizer que eu não gosto do cabelo da outra. Isso. Ou como é que uma qualquer se veste, sim, ou como é que um qualquer se dirige a mim. Ou, por que não, os hábitos alimentares do deputado A, B ou C, ou da bancada A, B ou C, quer dizer, isto depois chega a um ponto que é um completo disparate. E, portanto, combate político, sim, em toda a linha, naturalmente com educação e com respeito pela lei, no sentido de não apelar ao ódio, à violência, exatamente, e etc, etc. Portanto, isso, não ultrapassar aqueles limites. Exatamente, do resto isso vale tudo. Agora, quando chega a roçar, eu acho que é um disparate. E eu própria disse isto aqui. Independentemente, a moedas, Medina, quem quer que fosse, isto é deplorável. Claro. Quando se ataca ao indivíduo, eu então, enquanto liberal, eu acho isto altamente deplorável e, portanto, tenho medo, tenho pena que este debate não se tenha tido para ver o nível da participação, da discussão que nós iríamos assistir. Queriam atingir, sim. E o propósito do livro, porque agora ficou na dúvida, ficou no espaço. E eu já agora gostava de ter assistido para ver o que é que o livro tinha a dizer. Sim, Lisboa, agora vou apelar ao vosso poder de síntese. Porque estamos aqui a chegar ao final da hora. Sim, bom, eu acho que também é importante que os ouvintes compreendam que este tipo de procedimentos e de mecanismos da Assembleia Municipal exige alguma responsabilidade e, portanto, aqui nós não tivemos, da parte do LIVRE, qualquer tipo de enquadramento. Enfim, nós cada um de nós estávamos ali um bocadinho separados. O pedido de marcação foi um e-mail de um assessor. Pronto. Porque nós, por exemplo, no caso do PCP, só sem para dar um exemplo muito recente, nós, para fazermos um debate de atualidade sobre cultura, temos que fazer uma justificação e explicar o que é que queremos discutir, não é? Portanto, isto é uma igreja católica, não falha na organização. Só para se perceber um bocadinho também como isto dá aso, da própria iniciativa do livro, dá aso a todo este tipo de críticas, não é? Para pôr um bocadinho, só para explicar o contexto de como nós fomos confrontados com este debate. Agora, todos, não é? Todos, sim, sim. E, portanto, cada um de nós se preparou, enfim, para discutir aquilo que considerava, a forma como considerava, tendo em conta este título, não é? Agora, aquilo que eu acho que é importante dizer aqui é que eu acho que se abre um precedente regimental gravíssimo de nós podermos dizer que não consideramos nesta perspectiva crítica relativamente à ética do Presidente da Câmara, porque é verdade que está lá Carlos Moedas na sua presidência, mas para todos os efeitos estamos a discutir a ética, a pessoa, não é? Da sua função, como está a desempenhar, ou pelo menos era assim que e nós assim, entenderíamos. E assim, está no início do segundo mandato também, não é? E, portanto, a questão aqui é, nós tivemos, como disse a Angélica muito bem, portanto, o CDS, Iniciativa Liberal, mais Bloco de Esquerda, Verdes, PCP, Livre e PAN, a votar contra o recurso, portanto, contra o impedimento do debate, da realização do debate. O PSD e o Chega a votar a favor, mas na verdade o debate só não aconteceu por causa do PS, porque isso, o PS se absteve. Costas larguíssimas. Isto não é larguíssimo, isto aqui é um facto. Depois podemos dizer porque é que fez ou não fez, sim, ou quando se abstém. Eu já digo. Ou se há insinuações aqui. Todos sabemos que os partidos, quando se abstêm, estão a deixar passar, como é óbvio. Podemos fazer aqui, podemos insinuar qual é que é o interesse do PS ou do PSD, ou de fazerem este resultado, sim, que na prática também podemos questionar qual é que é o interesse da Iniciativa Liberal e do CDS em ajustar contas com Carlos Moedas. E podemos com certeza, e tudo bem, portanto, eu acho que sim. Agora, o que eu acho que é importante aqui transmitir para é terminar, esta ideia, para terminar, é que se abre um precedente gravíssimo, porque um debate protestativo cabe a quem, de facto, o propõe e depois nós estamos ali em democracia a esgrimir os nossos argumentos e, portanto, certamente o PSD, o Chega, os outros elementos desta coligação, certo, não o Chega, mas enfim, já estou aqui a assumir. Sim, o Chega, de facto, não é da coligação. Chega, mas o Chega vai em defesa, não é? Vai em defesa de não se poder discutir a ética do Presidente, até porque sabe que está implicado, não é? Relativamente a esses acordos de bastidores e, portanto, aqui a questão é nós termos a possibilidade de debater. E isto for, nós fomos privados desta possibilidade, abre-se um precedente que é gravíssimo. E isto foi a responsabilidade do PS ter feito esta abstenção. Nuno Saraiva, peço-lhe poder de síntese, por favor. Bem, em primeiro lugar, o Partido Socialista, quando foi confrontado com aquele requerimento de um debate de atualidade, e nos termos em que aquilo estava, o PS imediatamente percebeu que aquilo não poderia ser discutido, quer dizer, e não poderia ser discutido. Nem em relação a moedas, nem em relação a ninguém, não é? Exatamente, porque é assim, vamos lá ver. A Assembleia Municipal não é um espaço para fazer julgamentos de caráter. Isso mesmo. Não é um espaço para fazer julgamento de caráter. É um espaço para fazer julgamento político e escrutínio político. Certo. Os julgamentos de caráter são para ser feitos noutro fórum. Então diga-me, porque é que se abstiveram e não votaram contra? Não, abstivemos porque para nós... isso bastava para passar, era, e portanto era, também era, o sabiam. Era suficiente para que o requerimento fosse viabilizado, o recurso fosse viabilizado. Sim. Mas já agora, a mim também me interessa perceber... Ou seja, assumem essa responsabilidade. Não, a mim também me interessa. Claro, não acham que era um local próprio para discutir. Mais do que qualquer outra coisa, a mim interessa-me perceber por que razão é que, por exemplo, o CDS quis viabilizar, quis inviabilizar o recurso da coligação, ou do PSD, neste caso. E é bom não nos esquecermos que o CDS, por exemplo, perdeu a tutela da saúde na variação e do plano Lisboa 65+, que é muito caro, que é um plano muito caro ao CDS e à democracia muito cristã. Caro no sentido de haver dinheiro. Sim, não, muito caro no sentido de ser muito querido. Sim, mas é só porque essa parte. Muito não, fofo, não é um muito querido. Não, muito querido. Mas perdeu para a vereadora a Chega, que está agora no Executivo, que agora é independente. Tem que lhe dar alguma também coisa. Tem ali uma mágoa difícil de gerir e que é compreensível. Também, CDS, também a própria Iniciativa Liberal. Os esclarecimentos por escrito, desculpa, mas isso não é verdade. O CDS deu os esclarecimentos por escrito, exatamente em linha com aquilo que eu acabei de dizer. Exatamente. Portanto, o que está a dizer não é verdade. Angélica, eu estou a fazer a minha interpretação, que é pode fazer que as é legítima. Que é legítima. Quiser, é legítima. Factos, tal é? Como o CDS, eu também acho que a Iniciativa Liberal. E é bom, foi a Mariana Leitão, salvo erro, que denunciou os almoços em Oeiras, certo? Certo. Foi, não foi? Pronto. O engenheiro Carlos Moedas tem uma vereadora que, por acaso, está a ser investigada no âmbito desses almoços, certo? Mas quer. Não, quer estou a fazer essa pergunta. Não, não. Vereadora Joana Batista. Não quero marcar nenhum debate sobre ética. Estou só a perguntar. Marcar debates de ética, força. Não, eu não quero. Eu até disse que acho que na Assembleia Municipal não é o espaço para fazer julgamentos quando de caráter, julgamentos éticos. Quando se vê essa história, quando se vê essa. Agora, o que eu digo. Agora, o que eu lhe pergunto é: acha. Concorda com a manutenção da vereadora Joana Batista? Agora, já tivemos esse debate aqui. Para terminar, assim, Nuno, mas para eu terminar. Não estava cá. Sim. O que eu acho é que depois é uma boa ajuda, mas depois daquilo que foi também, aquilo que foi dito, e eu lembro-me do que a Iniciativa Liberal disse na altura, quer sobre o vereador Ângelo Pereira, o ex-vereador Ângelo Pereira, quer sobre o Luís Newton, ex-presidente da Junta de Freguesia da Estrela, quer... Percebo que seja difícil olhar para o elenco da variação e ver lá a vereadora Joana Batista. Percebo. Até porque, felizmente, que o engenheiro Carlos Moedas arrepiou o caminho naquilo que era uma prática que tinha anteriormente. O engenheiro Carlos Moedas, quando foi, quer do vereador Diogo Moura... Não estou a perceber o seu raciocínio agora. Então, mas eu explico-lhe. Não, porque não temos tempo. Então não me diga que não precisa de um raciocínio. São 54 já e então, o Jorge falou. Mas sabe qual é que é o meu raciocínio? É muito simples. O engenheiro Carlos Moedas... Tem que sintetizar. O engenheiro Carlos Moedas, quando foi do vereador Diogo Moura, quando foi do vereador Ângelo Pereira e quando foi do Luís Newton... Sim, teve completamente diferentes. Já falámos disto aqui no programa. Exigiu que eles suspendessem os mandatos. E agora não faz o mesmo. Felizmente que não faz. Porque já falámos disso aqui horas inteiras. Ser suspeito e ser investigado não é ser crime nenhum. Não é ser condenado. Jorge, para só terminar, para matar, vai porque para isto, o seu fado. E eu já vou para o fado. Só para dizer, isto também foi importante ver o Partido Socialista a desautorizar a mesa, porque o que esteve em causa foi a condição do agendamento do debate. O debate foi agendado com um simples e-mail de um assessor a dizer que queria... Claro que desautorizou. Não porque a mesa é presidida pelo PS, tem lá o LIVRE que propunha o debate e o PAN. E o plenário desautorizou a mesa, porque foi um recurso da decisão da mesa, foi o que foi feito. Recorreu-se da decisão da mesa de aceitar o debate naqueles termos. Mas foi a Assembleia Municipal. O que é notável é que o Partido Socialista não secundou o seu presidente da mesa. Isto é que fica. E portanto, a mesa que representava já menos de um terço dos votos recebeu quase 10%. Era o que faltava que o grupo municipal do Partido Socialista não tivesse autonomia face ao presidente da mesa. Certo, é o líder da oposição em Lisboa, já se percebeu o presidente da mesa da Assembleia Municipal. municipal. Nós não podemos estar a exigir ao Presidente da Mesa que seja equidistante e que seja neutro na Assembleia Municipal com umas coisas. Mas isto não é uma questão de neutralidade, é aceitar um debate que é agendado com um simples e-mail, como disse aqui a Sofia Lisboa, e bem, sem qualquer fundamentação. Eu preparei o debate, era eu que o ia fazer, tive pena que ele não existisse. Porque eu adorava ter feito este debate, como devem imaginar. Era um debate num e-mail de três linhas a dizer vamos discutir isto, porque está assinado por um assessor que não tinha sequer. Eu pessoalmente acho que teria sido péssimo. Eu por acaso acho que não, mas isso é a minha opinião pessoal e aliás fui vencido na minha bancada que achavam que não, eu achava que sim. Bom, hoje tivemos aqui o Nuno Sarave em substituição do Ricardo Marques. Muito obrigada, Nuno, pela sua presença. E agora o Jorge Nuno de Sá vai escolher a música. Fado errado da Maria da Fé, porque acima de tudo nós somos o somatório dos nossos erros. Com a minha fé, só Deus é que não erra, portanto nós erramos muito e a nossa vida é muitas mais vezes a somatória dos nossos erros. E queria dedicar um amigo com quem almocei hoje, ao Pedro Duarte, um lisboeta de coração e de corpo e alma, e que também gosta muito deste fado, que é o Fado Errado da Maria da Fé. Vamos a isso, obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Amei a vida inteira sem nunca desamar fazer alarde, e agora ando para aqui numa canseira, pois não encontro a maneira e para te deixar é tarde. Se alguém me perguntar qual foi o erro, direi que foi amar-te demais. Não foi culpa deste amor a que me aferro, com um erro atrás de um erro, e é já erro sem perdão. Assim que te escolhi, errei, por querer viver para ti, errei. Calquei esta paixão, esmaguei o coração, e se fiz bem ou não, não sei. Que trocamos foi erro ainda maior não as quebrar. Depois de tantos erros que emendamos, afinal ambos erramos, pois só Deus não sabe errar. Assim que te escolhi.